são amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos que um precisa, o outro consola. Baú, Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Muito bem, já chegou mais um finalzão de semana e por aqui na comunicação tá chegando o seu amigo de sempre, o Elbert Andrade. Que prazer falar com você, que bom estarmos juntos. E agora, pra começar mais um Baú Sertanejo nesse finalzão de semana, a gente toca os modão, né, pessoal? Toca os modão pra você que está sempre ligado com a gente, ouvindo aqui a nossa rádio preferida. E é bom demais recordar, não é verdade? Ó, pra começar hoje aqui, vou trazer então Zezé de Camargo e Luciano, Tenho Sede. Depois, o Mato Grosso e Matias, 24 horas de amor. Só as melhores desfilam em nosso Baú Sertanejo. Deixa cair. Planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer.

com saudade dela. Quero falar com ela. Tô com saudade dela. Tô com saudade dela. Quero falar com ela. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Hoje eu apago o fogo da sua candeia. Hoje o pau cai a foi e feia feia. Hoje eu serra a rita e quebra a telha. Seco o seu pote d'água, é feia feia. Quero secar o vinho do seu garrafão, arrebentar as molas do seu colchão. Quero ser a tampa do seu balaio. Ser seu vilão, socar seu arroz, ser seu provador. Liga a lua, apague, o sol não se acende, eu daqui não saio. Hoje eu apago o fogo da sua candeia. Hoje o pau cai a folha, é feia, feia. Hoje eu serro a rita e quebra a telha. Seco seu pó de dano, é feia, feia. Sua candeia. Hoje o pão cai a folha, é feia, feia. Hoje eu serro a rita e quebro a telha. Seco seu pote d'água, é feia, feia. Hoje eu vou ser a linha da sua agulha, queimar a palha do seu paiol e comer com a rosa da sua agulha. Ser seu zangão e você minha abelha, deitar na flor e ser um riacho e correr na bica do seu amor. Hoje eu apago o fogo da sua candeia. Hoje o pau cai a folha, feia, feia. Hoje eu serro a rita e quebra a telha. Seco seu pote d'água, é feia, feia. Hoje eu apago o fogo da sua candeia. Hoje o pau cai a folha, é feia, feia. Hoje eu serro a rita e quebra a telha. Seco seu pote d'água, é feia, feia. Você e as melhores. Baú Sertanejo. As águas do São Francisco estavam por cima da ponte. Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar. Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar pra casa do meu amor, passei a noite por lá. Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente. E eu pedindo a São Pedro que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando. As

E o meu peito invade, traz felicidade pro meu coração. Baú Sertaneja. Um dia mais, e só eu te querendo. Um dia mais, perdido é muito tempo. Mil palavras sem dizer, tudo apenas num olhar. Meu silêncio e você, tá difícil explicar. Um dia mais, a solidão doendo. Um dia mais, e eu aqui sofrendo. Não precisa se esconder, ficou claro até demais. Já não sou o que te dá prazer, nem vontade. Dia mais, ainda Jean Giovanni, Viola Caipira, Chitãozinho e Chororó, Luar do Sertão, ainda Zezé de Camargo e Luciano, Depois que Você Matar Meu Coração. Manda boa, hein? Alain Aladim também cantou por aqui, A Dois Graus. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú

sertanejo. Se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor. Na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro esse nosso casamento. Só desquite poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir sua estrada, para que nunca tenham traumas nessa vida e evitar no futuro grande dor. À frente deles vou chamá-la de querida e você vai me chamar de meu amor. Camas separadas, beijo sem e cada um possa seguir sua estrada, para que nunca tenha traumas nessa vida e evitar no futuro grande dor. À frente deles vou chamá-la de querida e você vai me chamar de meu amor. Beijo sem calor, ama separada. Magalhães, ao vivo em Goiânia, camas separadas, ei, trembão, né? Ó, Jean Giovanni, o amor vai cuidar de nós. Ainda ouvimos o Guilherme Santiago, coração virou peão, Rio Negro, Solimões, saudade morena, e ainda você me ensinou a te esquecer, não me ensinou a te esquecer, foi o modão de Bruno Marrone, foi a nossa primeira canção desse nosso bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Aguenta aí que é rapidinho, já já tem a Thaís e Alexandre. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Tá chegando mais um bloco do Baú Sertanejo. Ataíde Alexandre, moda, mulher e bebida. Jean Jefferson, o Bebum. É no clima do fim de semana. Depois tem dobradinha com Leonardo. A gente perde um grande amor, fica magoado, cheio de dor, sem rumo na vida.